erga suas mãos e diga: o choro pode durar. Nem mesmo a morte significa derrota. O crente é mais do que vencedor em Cristo Jesus, aquele que nos amou, que se entregou por nós. Em todas estas coisas, somos mais que vencedores. Nem os anjos, nem principados, nem potestades, nem perigo, nem espada, nem fome ou nudez, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada. Passando pelo vale da sombra da morte, que o sol da justiça possa brilhar, trazendo cura em suas asas, como diz a tua palavra, e que possamos passar pelo vale te adorando, Senhor, te adorando, Senhor. Às vezes que não te glorificamos, mas que o nosso coração te adore, mesmo sem entender.